beleza? Aqui é o Vini e junto com o Derek. Olá! Para mais um boletim diário. Hoje, dia 19 do 10, também conhecido como outubro. Sim. É, nós teremos Red Dead, Pokémon Sun and Moon e 3 trailers: Assassin's Creed, Logan e Guardiões da Galáxia 2. Para a primeira notícia do dia, nós temos a confirmação do Red Dead Redemption 2 para o ano de 2017. Isso, desde a semana passada que a Rocksteady estava dando os indícios de que ela ia divulgar realmente esse terceiro jogo, mas que é o segundo da série Redemption, e que ela tinha mudado a figurinha do avatar dela do Twitter, depois ela jogou uma imagem, e ontem finalmente ela divulgou que no ano que vem, no final do ano que vem, vai sair esse segundo Red Dead Redemption. E é bem interessante, porque é uma franquia que o público gosta, é mega premiada, o pessoal fala que é o GTA do Faroeste. Você já jogou, Vini? Eu não joguei Red Dead porque eu não gosto muito de FPS. Meus consoles e meu PC são máquinas de simulação de corrida. Ah, você curte corrida. Eu já amo. Não curto nada corrida. Então, quem curte pode esperar, porque no ano que vem teremos um jogo novo e com os gráficos dessa nova geração tem tudo pra ser um jogaço em termos gráficos e se manter a qualidade narrativa, então vai ser ainda melhor. A especulação também é para que saia para a nova geração, Xbox One, PS4 e para PC. Para a segunda notícia do dia, nós temos a liberação da demo de Pokémon Sun and Moon para download no Brasil. Isso, o jogo inteiro, né, digamos assim, sai no dia de 18 do mês que vem, e a Nintendo ontem disponibilizou a demo na nossa Nintendo eShop. E assim, a única vantagem para quem quiser jogar agora com essa demo, que não quiser esperar até o mês que vem, é que você vai ter acesso a um Greninja Ash, que é um que para quem acompanha o anime, e é um Greninja diferenciado. E você vai ter acesso a esse Greninja do Ash, e depois vai conseguir transportar dessa demo pro jogo mesmo. E vai poder usar esse Pokémon no novo jogo, através de um sistema de transporte que a Nintendo fez só pra isso, só. Então é isso, quem quiser já pode baixar, pesa mais ou menos 400 mega e dá pra baixar de graça, e aí no mês que vem transporta esse Pokémon Greninja do Ash pra versão definitiva, digamos assim. Fazer um lembrete aqui, é interessante sair outra notícia de Pokémon Sun and Moon, porque foi do primeiro Boletim Imperial. Verdade, lá de abril e maio, lá que foi quando estavam começando os rumores ainda. E lembra que não tinha nada pro Brasil ainda. Então é bem legal ver que pelo menos um mês antes do lançamento, tá saindo conteúdo pro Brasil. Então, pra nossa terceira notícia, vamos ter Assassin's Creed. A gente aí tem teve a partir do dia 18, o trailer legendado, o novo trailer. Isso, saiu ontem, a Fox divulgou o trailer. Tá bem legal, tinha saído um lá no começo do ano, que já mostrava mais ou menos visual, tom, com uma música péssima, com rap péssimo, que não combinava nada com o trailer, mas sei lá, né? Às vezes a Fox pega a música achando que vai alcançar um público mais jovem, mas não combinou nada com o trailer. E ficou ruim. Depois você dá um Google aí que você vai ver, Vini. Beleza. E dessa vez colocaram com uma outra música moderninha, mas ela é um pouco melhor do que a música do trailer que saiu no começo do ano. E é bem legal o trailer, já mostra mais do arco, da história. Ele não é... O filme não é baseado em nenhum jogo, mas que ele pega a ideia dos jogos que faz um filme separado. Então a gente já mostra todo o arco, a Animus, o Ancestral e tal. E uma coisa bem legal é que no trailer eles traduziram para Credo dos Assassinos. Porque não dá pra colocar nas falas, né? Assassin's Creed. Então tá Credo dos né, Assassinos. Achei bem interessante. É meio bizarro, mas é lógico, né? É que no Brasil a gente não fala credo, a gente fala crença, né? Crença, doutrina, né? É, doutrina, pô. Credo... Doutrina dos Assassinos é sempre mirado. É, credo não ficou legal, mas é o que a Fox colocou. Talvez mudem na versão final. Mas tomara. Mas o visual tá bem da hora, tá muito igual aos jogos, que ele faz parkour, que ele salta de alturas fantásticas, que não morre, mas pula pra cá, pra lá. Dá pra perceber que o contexto histórico vai estar bem presente, que no caso, que esse filme se passa durante a Inquisição, né, espanhola. Então tá bem legal. Bom, então o filme sai aqui em janeiro. Quem quiser ver o trailer, tá na nossa página do Facebook. Eu upei ontem o trailer, é só ver lá. Aê! Uhul! E curti, porque tá bem legal. Eu gostei bastante. Só outra coisa que eu não curti é o cabelinho da Marion Cotillard, que ela tá bem feio. Ela faz a cientista do Animus aqui no tempo presente, né? Então, tá um cabelinho muito zoado, que eu não curti, mas sou eu, né? E isso, de fato, não muda em nada a história, nem o filme, né? Mas eu não curti. Pra quarta e última notícia do dia... Duas em um, né? Quase, né? Exatamente, ó. Já é um bônus. Já é um bônus. Nós temos aqui... A classificação dos trailers de Logan, o novo filme do Wolverine, e Guardiões da Galáxia 2. Isso. Na verdade, o que interessa mais pra gente é que tá pra sair os trailers, né? Porque... Isso. Conseguiram descobrir o órgão britânico que classifica os trailers e filmes que colocou em algum lugar... A faixa etária dos trailers. Pra nós muda pouco, porque aqui todo mundo vai ver o trailer sendo 12, 14, 20 anos, ninguém se importa com isso. E também. Exato. E também. Porque cada país classifica o filme da maneira que ele quiser, né? Então, o que interessa mesmo é que tá pra sair os trailers, deve sair nas próximas semanas. Eu acho que o do Guardiões deve sair junto com o filme do Doutor Estranho, que já sai no começo do mês que vem. E o do Logan deve sair por esse meio tempo também, mas eu não vejo nenhum filme com potencial para ele sair junto, né? Porque normalmente o estúdio ele usa um que tá saindo pra alavancar o trailer de um que vai sair, né? Fiquem de olho que a gente sempre upa na página do Facebook pra facilitar o acesso, que o pessoal que tá lá rolando o feed já vê e já assiste. O interessante lembrar é que são dois trailers pro filme Logan, um com a faixa etária de 15 anos e outro com de 12. Estão falando que o filme em si vai ser só pra maiores, né? Sim. Tipo, né, pro Deadpool que saiu esse ano. Sensacional. É, bom. Fizeram, aí devem fazer com um trailer pra todo mundo ver. e um com mais sangue pra, para o pessoal mais velho, né? E o Logan sai em março do ano que vem e os Guardiões 2 em abril. Então tá tudo perto aí. Tá, tá chegando. É legal lançar o trailer um pouco perto, assim, que você fica numa expectativa legal que vai sair logo. Então ficamos no aguardo aí desses dois filmaços pro ano que vem. Sim, e os trailers nas próximas semanas. Então o programa vai ficando por aqui. Se inscrevam no nosso feed do iTunes. Acessem o nosso site, que é www.invader.com.br. Só uma coisinha, que no iTunes tá como Boletim Imperial, tá? É, curta a nossa página no Facebook. Bom também. Lá a gente acaba postando bastante coisa, mesmo relativo ao site, pra você não ter que acessar o site todo dia, tá lá no Facebook. Isso. E quem quiser mandar e-mail, pode mandar com educação. Que não, o e-mail que, ali no post. Tem isso, no post tem as notícias e os contatos. Então pode mandar e-mail com críticas, sugestões, que será lido. Então galera, um forte abraço. E até amanhã. E até amanhã. Finger.